Chegou a hora de fazer o sub tremer. Você vai ficar com os cabelos em pé. Alguém diz para eu abaixar o volume do som. Aqui o som é no 12. Está assustado? Mais uma qualidade, Fabrício César. Aqui é grave. Equipe Tenebrosa, pancadão com qualidade. Aqui, o som é no 12.